o deputado da educação. O que você fez para ajudar os professores? Não fiz nada, não fiz nada. Não fiz nada, não fiz nada. Não fiz nada, não fiz nada. Não fiz nada, não fez nada. O Paraná está quebrado, abandonado e o povo reclamando. E o que você fez, Beto Richo? Não fiz nada, não fiz nada. Não fiz nada, não fiz nada. Sua esposa ganha mais de 25 mil reais de salário do seu governo. E o que você fez para ajudar o salário dos professores, Beto Richo? Não fez nada, não fez nada. Não fez nada, não fez nada. Não fez nada, não fez nada. Não fez nada, não fez nada. Tá cheio de puxa-saco falando da meta do povo no seu governo. E o que você fez, Beto Richo? Não fez nada, não fez nada. Não fez nada, não fez nada. Não fez nada, não fez nada. Não fez nada, não fez nada. Não pode não fez nada, tá bom? Porque ele não fez. Taca ali pau, boca aberta, taca ali pau. Boca aberta, a nossa água tá cara demais. E o que você fez pra resolver, Beto Richo? Não fez nada, não fez nada. Não fez nada, não fez nada.